Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o frade Padre Eduardo Pereira, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. O Santo Padre dedicou um ano à vida consagrada, teve início a 30 de novembro de 2014 e vai encerrar a 2 de fevereiro de 2016. Por esse motivo, entendemos conversar hoje com o frade Padre Eduardo. Reside atualmente em Coimbra, embora possa partir a qualquer momento para outra zona do país ou do estrangeiro, como é normal na vida dos consagrados. Anunciei-o como frade, não sei realmente se é frade ou se é frei. Qual é a diferença entre frade e frei? A diferença, não, na verdade, não é nenhuma, porque é só uma questão de designações antigas. De facto, o frade é o substantivo, portanto é o belchão, e normalmente quando isso está aplicado como título a alguém, título, portanto a maneira de o chamar, de designar, é que se aplica a palavra frei, especificamente. Portanto, frade é aquilo que ele é, frei é quando se diz isso junto ao nome próprio da pessoa. Aqui, por exemplo, temos o nosso vigário arcipestal da Coimbra Urbana, que é o Frei Domingos, que é também frade como eu, nos franciscanos, conventuais, e é também um frade, sim. É exatamente isso, é um frade, é por isso que lhe chamam Frei Domingos, embora seja também, no caso, um padre, e até é o arcipreste. É o da missa, é o da Igreja de Santo António? Da Igreja de Santo António de Olivais. Está bem. Portanto, ele e os restantes colegas, os restantes confrades, portanto, frades com ele, que vivem na mesma comunidade e que dão o apoio à paróquia de Santo António de Olivais. É lá que eles também têm a comunidade deles, sim. São nossos vizinhos. Pois, o padre, vou chamar padre, o padre Eduardo estava a falar e eu estava a pensar, portanto, falou. Portanto, no arcipresto, ou não sei se foi exatamente este nome que utilizou. Sim, sim, sim. Portanto, em relação ao frade franciscano, embora o carisma seja o mesmo, e agora isto não tem nada a ver consigo, é apenas uma questão de curiosidade. Sim, sim. Portanto, em relação aos franciscanos, embora o carisma seja o mesmo, a verdade é que nós notamos que há como que uma diversidade. Parece-me que eles não bebem ou não comem da mesma travessa. Permita-me que eu utilize este termo. Sim, sim, sim, sim. Todos eles são diferentes exatamente por causa também das sucessivas reformas e formas de viver o grande carisma de São Francisco. Na atualidade, estas três ordens masculinas são as mais famosas, mas na verdade existem por depois inúmeras congregações femininas que bebem do carisma franciscano, franciscanas hospitaleiras, da Imaculada Conceição, que até são portuguesas, franciscanas Nossa Senhora das Vitórias, que também estão aqui em Coimbra, Cruz de Morosos. Portanto, de facto, a figura de São Francisco, pela sua grandeza, até para a história da Igreja, mesmo até em portanto, institucionalmente, para as comunidades, representou uma grande, um grande patamar no percurso histórico da Igreja e que deu origem a esta riqueza também de carismas, não, mas de facto de variantes pois, do mesmo carisma. O carisma, e formas de vida específicas, porque algumas depois são realmente diferentes entre si, e também isso há de tocar na forma como eles, por exemplo, abordam as comunidades, partilham a sua experiência de fé, organizam, se calhar, diversas formas de trabalhar e de contribuir para a Igreja no seu conjunto, sei lá, são também os custódios da Terra Santa, estão em terrenos de missão, estão depois, assim como acontece aqui em santuários, ou até mesmo em contexto paroquial, outros têm trabalhos de educação, de colégios, de pastoral bíblica, que são também famosos, capuchinhos, que não só a nível da tradução, mas do estudo, da exigência. Isto acaba por fazer com que se distingam, sim, sem dúvida, também nas suas formas de estar. Acho que sim. A vocação de um frade para um padre não há problema. Ah, isso aqui. É que sim, é que é a diferença, verdadeiramente. É. Ou seja, o padre é alguém que está ordenado para o serviço específico de uma comunidade, normalmente. Ou seja, normalmente, porque depois é como vemos no, na questão dos serviços centrais da Curia Romana, onde de facto também há bispos e não tem necessariamente uma comunidade diretamente ao seu cuidado relacional, portanto assim, direto, eles estão, não estão necessariamente numa cidade ou numa diocese, embora por título até tenham alguma sim, diocese, sim, mas não, uma diocese, mas que não, até já não existe, normalmente já não existe, e por isso é que se permanece essa relação, mas de facto eles estão ao serviço da Igreja toda, ao estar nos serviços centrais do Vaticano, por exemplo, e o mesmo acontece, por exemplo, com os bispos auxiliares, que não têm uma diocese específica para eles, a não ser aquela que já pertence a outro bispo com quem colaboram. Portanto, estão a colaborar. Os padres, mesmo no contexto das congregações, estão um bocadinho mais, têm um direito próprio, digamos assim, não estão diretamente sob a alçada do bispo no que toca à sua forma de vida, o que acontece com os padres diocesanos, que estão sempre, até na sua questão da vida pessoal, de onde vivem, onde estão, onde residem, o que fazem, o que estudam, estão diretamente relacionados com o bispo diocesano. Os religiosos estão, ou consagrados, ou dos movimentos de vida apostólica, estão... Tem, dentro do seu próprio movimento, normalmente, também um conjunto de superiores a quem que fazem essa relação de obediência. E no que toca, por exemplo, no caso, por exemplo, aqui o arcipreste, o Frei Domingos, é até uma das peças fundamentais também da diocese, até pelos vários cargos que desempenha na diocese. E, portanto, nesses aspectos específicos, está também em relação direta e fecunda, no caso, com o bispo. Que, de facto, faz parte de... Todo o clero numa diocese faz parte da diocese, mesmo que sejam consagrados. Mas depois têm as suas especificidades devido ao carisma que têm, à vida comunitária que levam, há a possibilidade, por exemplo, de saírem, ora estão aqui nesta diocese durante um dado período, depois saem e vão para outro sítio, e isso não depende necessariamente dos bispos que estão na diocese, portanto não é sobre as suas ordens, mas quando estão, é... com um acordo deles, com um trabalho estabelecido com eles. Isto porque os padres são, de facto, também ordenados para uma comunidade. São eleitos pela comunidade, mesmo que essa eleição seja um processo um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados a pensar em contexto de democracia. Mas nós chamamos de eleição porque, de facto, estão ordenados, enviados para um serviço a uma comunidade. E é sempre em nome dela. Não é simplesmente um dom por si, ou para si próprio, nem às vezes também só para a sua própria comunidade, mas para a comunidade, para todos aqueles que se cruzam com eles. Portanto, mesmo sendo frade, isso significaria que deve atender as pessoas, por exemplo, à confissão, se o pedem, à unção dos enfermos, à Eucaristia, uma celebração até, eventualmente, e acontece frequentemente, casamento, de batizados, mesmo que isso seja normalmente em contexto de paróquias, sobretudo. Pronto, a diferença está é que de facto o frei vem da palavra irmão, uhum. E não vem da que por acaso na nossa comunicação é a palavra que nós usamos quando algum de nós não é necessariamente padre, embora sejamos todos os sacerdotes do coração de Jesus. O sacerdócio no caso não é ordenado para esses que são irmãos, não é ordenado, não está enviado a uma comunidade mais lata, maior e mais vasta. Normalmente são incluir os leigos ou outro serviço do género, mas é normalmente também, e não poucas vezes, acontecia, por exemplo, no Algarve, que tínhamos um irmão que fazia também igualmente uma pastoral nas pequenas comunidades, claro está, sob outra forma e outro tipo de serviços, que não a de padre, que era mais diretamente relacionada com os sacramentos. E o irmão fazia outra pastoral mais próxima, ou também alguns funerais e outros cerimónias que não são sacramentos, acompanhar, sei lá, o terço ou as pequenas reuniões que as comunidades faziam, sobretudo mais para o interior, na região de Vila Real de Santo António. Pois, falou em Vila Real, falou no Algarve, aquela igreja está, portanto, entregue, portanto... Sim, aquelas várias comunidades, sim, são várias. São várias. São várias, Vila Real de Santo António, Altura, Monte Gordo, Castro Marinho. Está praticamente todo o arcipestado. Sim, não sei se o arcipestado é só o Conselho. Eu não sei como é que ele pode se não pode ser, mas pelo menos o Conselho está praticamente entregue à vossa congregação. Uhum, sim. Está bem. O Bispo, no caso, como é de Uniano, penso que isso acabou por favorecer essa permanência. O Bispo por acaso, foi um confrade de Uniano, deve ser no coração, como é óbvio, mas está completamente ao serviço da Igreja. Sim, sim, absolutamente, de acordo. Mas pronto, lá tem de facto uma aquele carisma que nunca vai perder. Eu penso que fomos para lá ainda antes, com o Dom Manuel Mandabreira de Dias. Antes ainda do nosso, mas depois, uma coincidência, o Vaticano acabou por nomear como coadjutor o Dom Manuel Neto Quintas. À altura ainda vivia entre nós, as nossas comunidades. Tinha sido provincial, um dos nossos chefes. Eu penso que ele também, no outro conselho, eu vou falar em conselho porque o arcipestado pode não ser só o conselho. Pois, eu também não sei ao certo quais são as divisões. Por exemplo, no conselho de Lagos, eu penso que ele também entregou isso a uma ou outra comunidade. Sim, um frade tem, vou utilizar este termo, tem as malas feitas a todo momento, enquanto que um padre, pelo menos, está previsto que esteja 6 anos em cada paróquia. Bem, que às vezes prolonga por muitas... Normalmente, ou seja, na atualidade é que estão assim um bocadinho mais... É mais habitual agora as coisas terem uma certa data, portanto há um certo número de anos de facto que o padre estará numa paróquia, e depois isso depende muito das situações concretas, mas normalmente sim. Agora já se pensa muito mais também quanto aos padres diocesanos na rotatividade. Isso será um bem? Eu penso que normalmente constitui um bem, embora depois são casos e casos, e portanto... Era preciso olhar à questão da carisma, por exemplo, da relação entre as paróquias, entre as comunidades. A intenção é boa. Mais desprendimento, não é? Mais desprendimento também aos sacerdotes, até porque isto é humanamente... É difícil estar sempre com iniciativas quando depois até já construímos um certo patamar que consideramos bom. E, portanto, acho que a rotatividade faz com que, também para a própria pessoa, para o sacerdote, esteja sempre em renovação constante. Claro que significa algum despojamento, alguma capacidade de enfrentar os desafios. Algum sacrifício mais para o padre do que para a paróquia. Mas muitas vezes as paróquias também levantam muitas guerras, que se calhar não têm razão de ser. Penso que, no caso, como a maior parte das paróquias até nem tem filhos seus que são de facto ordenados sacerdotes, e sabendo até quando têm, normalmente nunca lá ficam, exatamente porque o sacerdote, apesar de ter esta relação direta com a comunidade, ela deve ser separada, ou seja, é também alguém separado para servir de forma mais isenta possível. E, de facto, uma certa... O excesso de afetividade na relação e de uma continuidade ou uma certa possessão nesta relação, portanto, que é o que às vezes algumas comunidades levantam quase uma espécie de direito a ter um padre que gostam muito, isso, de facto, até demonstra que, se calhar, não estão assim tão bem... Tão bem amadurecidas. Não está tão bem amadurecida a relação que têm com o sacerdote. Portanto, sim, se calhar ainda está muito ligado a um aspecto exterior. Porque não? Quem disse que o que vem a seguir não é tão bem maravilhoso e não trará as novidades que faltariam à paróquia? Sim. E cabe à comunidade, se até gostou do anterior, continuar todo o bom trabalho que ele fez, até por si próprio. Porque, no caso, pensa-se que o sacerdote está para ser ele o chefe de tudo. E, na verdade, isso é uma visão incorreta. Pois é. Um servidor da comunidade, ou seja, vai suscitar às vezes aquilo que... E daí aquela isenção que é sempre preciso, daquele cariz quase do enviado de fora, também para ser um enviado do bispo, é para, de facto, suscitar as necessidades, por exemplo, de reformar algumas coisas, de promover algumas coisas que não estão bem promovidas, por exemplo, se calhar também de corrigir algum ponto incorreto, alguma forma de estar que está incorreta, ou que não é tão própria de uma comunidade cristã. E para esta continuidade que a paróquia, de facto, deve ter, a paróquia em si, a comunidade em si, de facto, o padre não é a peça-chave em si, mas sim a paróquia. as pessoas que lá estão. Entendo isso perfeitamente. Embora, e, portanto, às vezes, o padre está para suscitar isso, e para acrescentar, vezes, de facto, uma certa... Isso, embora esteja muitas vezes invertido, e pois sim, pois sim, por culpa dos paroquianos, e também por culpa dos padres. Talvez. Porque às vezes o padre muitas vezes quer segurar todos os cordelinhos. Quer dizer, portanto, é impossível. Não há hipótese. É impossível, e se calhar nem lhe é próprio que faça isso. Sim, sim. Acaba por faltar, humanamente, se calhar, aos compromissos dele, mais importantes, no aspecto espiritual, para andar a aprender. Claro, quando há algum problema, de facto, é alguém que está a faltar ao compromisso. Porque quer o compromisso de batizado, quer o compromisso de ordenação. De facto, são compromissos demasiado exigentes para, às vezes, vermos os resultados que vemos. Sim, sim. São muito pobres no panorama geral. As pessoas, se calhar, veem a igreja até como um lugar... Não a igreja. A igreja é que é a sua comunidade. Veem isso como um lugar de prestação de serviços. Uma visão incorretíssima. Sim, mas sim. Que às vezes, por se confundir com serviços públicos ou com uma certa administração pública ou sociológica, se faz depois assim algumas... Se tem algumas ou atitudes ou formas de estar que, de facto, não promovem. E, por um lado, isso também é culpa do sacerdote, se calhar, sim, mas também é culpa do é culpa de todos, na verdade. Sim, não, sim. Não há... Quando há um problema, é culpa é de todos, porque ele precisa de ser resolvido e há de ser por todos. É assim que mesmo que o padre tenha, de facto, depois uma função de presidência, que deve zelar por todas essas coisas, e por isso é que foi enviado, exatamente para isso, para exercer esse, não só o Ministério Específico dos Sacramentos, que de facto dependem dele, mas depois todo o resto de pastoreio da sua comunidade. Só pra dizer que te amo, nem sempre encontro o melhor termo, nem sempre escolho o melhor modo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem e nunca traiçou a ninguém. Oh, this is not America. O teu mundo está tão perto do meu, e o que digo está tão longe como o mar está do céu. Não sei porquê este embaraço, que mais parece que só te estimo. E até nos momentos em que digo que não quero, e o que sinto por ti são coisas confusas, e até parece que estou a mentir. As palavras custam a sair. Não digo o que estou a sentir, digo o contrário do que estou a sentir. O teu mundo está tão perto do meu, e o que digo está tão está no céu, e é tão difícil dizer amor, é bem melhor dizê-lo a cantar. Por isso esta noite fiz esta canção, para resolver o meu problema de expressão, para ficar mais perto, bem mais de perto, ficar mais perto, bem mais de perto. pra dizer. Just wanna say, digo, nem sabe pra dizer. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o frade Padre Eduardo Pereira da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. O Santo Padre dedicou um ano à vida consagrada, teve início a 30 de novembro de 2014 e vai encerrar a 2 de fevereiro de 2016. Por esse motivo, entendemos conversar hoje com um frade, neste caso, Eduardo Pereira. Reside atualmente em Coimbra e aproveito também para lembrar o seguinte, que já não tem nada a ver com o frade Eduardo Pereira. Durante o mês de maio, pode ajudar sem gastar. Ao preencher a sua declaração de IRS, se colocar o número de contribuinte de uma instituição de solidariedade social, está a ajudar sem gastar, é 0,5% do valor do seu IRS. Esse montante é transferido do fisco para a instituição que indicou sem que pague mais. Está assim a ajudar sem gastar. Se não tem preferência por nenhuma instituição ou se tem dúvida que a instituição de que terá preferência não tem os documentos preparados de acordo com o Decreto-Lei nº 16 de 2001, sugiro-lhe a mesma instituição a quem atribui o meu 0,5%. Foi a Fundação Aurélio Amaro Diniz, com o número de contribuinte 500-746-621. Por saber que a Fundação encaminha estes valores para adquirir equipamento para a saúde de que poderemos vir a beneficiar no futuro. Como disse, se não tem preferência por nenhuma instituição, tome nota do contribuinte mais uma vez. 500-746-621. Que será colocado no quadro 9 do anexo H da sua declaração de IRS, mas que o seu contribuinte ou o senhor saberá. Desta forma, está a ajudar sem gastar. Padre Eduardo, eu há bocadinho queria fazer este pequeno intervalo, até porque os minutos iam passando, e vou apanhar aqui algo que disse e que me ocorreu do momento. Muitas atividades dos sacerdotes, os sacerdotes andam muitas vezes envolvidos em muitas atividades, o que penso que é negativo para a missão, para a vocação deles, e eu estou a pensar, muitas vezes, os sacerdotes estão imensamente envolvidos em lares, em centros de dia, noutras instituições. São boas, mas acho que podiam ser entregues, se calhar, a leigos, que podiam muito bem desempenhar essas funções, e muitas vezes eles estão completamente absorvidos, e se calhar acabam por a atividade deles ser prejudicada. Mas não é só o aspecto dos lares. O Padre Eduardo apercebeu-se certamente que, e os nossos ouvintes também, que há poucos dias houve uma equipa de padres, neste caso não são frades, que foram campeões da Europa em futsal. Portanto, é uma coisa boa, portanto, como desporto. Mas, portanto, eles ao chegarem ao Porto foram muito ovacionados. Depois disso, já me apercebi que houve um programa na televisão em que eles fazem parte de uma equipa da 2ª Liga no distrito de Braga, creio que é assim. Sei que um desses padres até agora já é treinador de uma equipa de futebol feminino, que elas dizem que o chamam Fofinho e que ele está mais desinibido. Como é que vê a vocação, a missão de um padre e que depois se vê envolvido numa equipa de futsal? Será que a cabeça desse padre está mais na bola ou estará mais em Deus? O que é que acha? Eu não o conheço, uma pergunta difícil, portanto, não sei dizer. Podemos a falar assim a nível geral. Não sim, conheço de facto o caso e mesmo que o conhecesse, depois acho que não seria comentar. Um lugar próprio para isso, até porque seria de facto se calhar julgar temerariamente o senhor que não conheço e portanto em princípio devemos ter todos a caridade de também conceber que ele há de ter feito o julgamento próprio sobre as situações em que se vê envolvido. E eu penso que desse ponto de vista há de fazer a justa divisão de lugares e de em nome de um sentido maior que tem de facto para o que está a fazer e que faz da sua vida e da sua experiência vocacional. Ou seja, de facto sim, ele é uma pessoa e portanto nesse sentido não, o sacerdócio não necessariamente esgotará tudo aquilo que ele possa fazer ou todo o tempo que poderá, ou seja, é normal que possa ter um hobby e até se calhar é o facto de ter esse tempo pessoal, não só de reflexão, mas também de atividade desportiva, portanto, uma mente sã, um corpo sã, para ter também um espírito sã, não é? Não vejo impossibilidades. Agora, tudo de facto há de... Eu imagino que se calhar deve estar consciente de alguma situação em concreto que passou ou que viu em alguma imagem. Eu, por acaso, desconheço absolutamente o caso. Mas penso que não será... Não, eu não vi nada em nenhuma imagem que me escandalize. Não, pronto, aí não. Agora, o que eu vejo é... Pronto, eles... Muita da vida deles acabam por passá-la, se calhar, pronto, ou a treinar, ou a jogar, ou em deslocações ao estrangeiro. Isto, quer dizer, num período em que não há padres, num período em que, de facto, se diz, mas não há vocações, quer dizer, ainda vai havendo vocações, mas que Deus me perdoe, mas acho que muitas vezes há vocações, é de má qualidade, porque muitas vezes, pronto, quer dizer, deixa-se o essencial pelo secundário, penso eu, como desporto, eu acho que é maravilhoso. Agora, quanto ao resto, eu recordo-me que numa altura qualquer, já há anos, eu li algo parecido com isto. O Curadares, penso que fez uma homilia, e devia fazer homilias muito boas, porque tinha muita presença de Deus, portanto estava muito metido nele, e certamente que aí, até sem grande dificuldade, ele acabava por falar muitíssimo bem. E ao sair lá, possivelmente do púlpito, ou possivelmente da igreja, não posso precisar, logo houve um leigo que o veio gabar. E disse, Sr. Padre, Curadares, gostei muito da sua homilia e não sei o que mais. E o Curadares disse-lhe, de facto, eu vinha além a descer a escada e já estava a ver o diabo a gabar-me, para eu apanhar mais soberba. Portanto, isto é apenas isto, e é com isto que acabo, e não faço mais comentários, que acabo este ponto. Pronto, cada um que reflita, como entender, e pronto, e tudo bem. Isso claramente tinha a ver com a santidade desse homem, que de facto via até, às vezes, nos elogios, o perigo de sim, tornar, sim. De sim, perder sim. A humildade, que de facto que tinha, é a forma que de estar de todo cristão, sim, mais sim. Ainda de quem sim. Tem um lugar que possa atrair o elogio dos outros, que às vezes também são feitos pelos não pelos motivos melhores. Claramente, pois, por sim, isso, pois, ele pois. Dizer dessa forma, assim, se calhar um bocadinho forte, e era próprio do tempo também, de facto, é assim que o mal entra em nós, pois, muito disfarçadamente. É assim que o mal entra em nós, muito disfarçadamente. Pronto, eu admito que os nossos ouvintes até nem estejam a entender-me, portanto, em relação a este ponto, a verdade é esta, quer dizer... E essa é a necessidade de cada sacerdote continuar, como qualquer cristão, de continuar permanentemente a refletir o que tem feito, as motivações para o que faz, a justa prioridade, portanto, o que é que cada coisa deve ocupar na sua vida, sabendo que o padre não necessariamente, apesar de ser de facto posto também para ser um modelo, não necessariamente quer dizer que o seja, ou que seja um modelo acabado de uma perfeição cristã. Que é essa também, às vezes o que dá razão às pessoas para abandonar ou para justificar os seus próprios erros, e de facto isso vejo com muita tristeza, porque é uma desresponsabilização tal. Porque ninguém vai viver a vida de ninguém. nem vai assumir a responsabilidade da vida de ninguém. Portanto, é de facto um apelo pessoal este relacionamento com o Cristo. Também para o padre, também para cada batizado. Ou para aqueles que de facto se põem à procura de encontrar este Jesus. E, portanto, vamos todos ser muito sérios, de facto, sim. Vamos todos também levar a vida com alguma alegria. Portanto, não pensar que tudo é um vale lágrimas, ou que tudo tem que ser um esforço, ou que tudo tem que ser um desafio, ou que tudo tem que ser uma lamúria. Não, vamos vivê-lo com olhando também para nós próprios, sendo justos, sim, quanto sim, a isso, sim, e sim, vemos sim. que temos imensas capacidades, sim, sim, às vezes até dispares, digamos assim. Portanto, um é artista, mas também é sacerdote, o outro é... E, de facto, olha agora o Bispo de Beja, que tive o gosto de, também, foi meu professor, em algumas cadeiras do ano pastoral, ele é pintor também. E, portanto, também faz algum serviço religioso, e muito até, com essa sua arte de... Mas porque podia até nem ser necessariamente religiosa, embora isto seja impossível de dividir as pessoas. O que me leva a acreditar que também, por exemplo, este caso deste padre que faz também desporto, ou que dedica algum tempo ao desporto e até a orientar outros, que até eu faça isso como, em algum sentido, até seja um veículo para chegar de maneiras... Não menos evidentes. A outras pessoas. A outras pessoas. Agora, eu quero acreditar nisso. Sim, não sim. sei se é o caso. Pronto, não... para mim, o que eu vejo é a dispersão dele. Portanto, ele, eventualmente. Pois, já caberá ele gerir, e também aos seus legítimos diretor espiritual, bispo, os seus colegas também, de saberem dirigir a palavra e manterem... Eu penso que os nossos amigos servem, de facto, também para isso, para nos manterem alertas. E ele certamente terá, espero eu, bons amigos, que também saibam, por exemplo, ver nele quando alguma coisa se está a passar de mais, assim, destruturada, não é? Entre o Ministério e o seu trabalho. Mas, de facto, acho que é importante não nos focalizarmos demasiado num caso em concreto, porque eu, pelo menos, não conheço, e, portanto... Mas, generalizando, de facto, sim, há sempre esse perigo. Mas eu penso que em tudo é um risco a correr. É preferível, como o Papa Francisco dizia, sujarmos-nos porque saímos, do que mantermos dentro sempre numa aura de limpeza. E que, se pensarmos bem, não é o que de facto as pessoas e as comunidades também precisam. Precisam de alguém que deixe até elas, que procure perceber as suas vivências, para depois também poder de lá retirá-las. Se isso significa, às vezes, poder perder-se no meio delas, pois parece-me que às vezes o risco é real. Sim, sim. Pois é. Mas, de facto, é o risco que é necessário ter para, de facto, pastorear as outras, para se fazer companheiro de viagem de outros. Que é essa a necessidade do sacerdote, do ministro, é que, de facto, possa guiá-los, e só seguir àqueles que se conhecem, e, portanto, para conhecê-los, há de encontrá-los onde eles estão, e não só àqueles que procuram, provavelmente, não é? Que isso também, assim, seria muito fácil. O padre de montar aqui a sua banquinha e tu, quem quer, vem lá. Isto é pouco, e todos nós sabemos que é pouco. Se, às vezes, estes lugares, a arte, o desporto, a música, todos os outros que não são objetivamente religiosos, ou cerimónias, ou espaços que normalmente são ocupados, que nós reconhecemos serem ocupados pelo padre, se são bons, ou se de facto cumprem a sua... se estão relacionados na mesma com o seu ministério, será a gestão também deles próprios e da comunidade, porque não, a exigir a atenção. Parece-me legítimo que a comunidade fosse exigente. Eu continuo a dizer, portanto, a mim foi mais o aspecto da dispersão. Claro, compreendo. Não quero ir para outro campo. É possível. Isso acontece até com coisas, às vezes, que aparecem São Santas. Sim, por sim. exemplo, digo-lhe, quantos padres estão ao serviço, de facto, das cúrias de Santos? Ou em direção de coisas que não necessariamente teriam que estar, como estava a falar, por exemplo, dos lares. Exatamente. É uma verdade. É. Se calhar é dispersivo, mas se calhar também é a melhor maneira de, para alguns, se... Lá está, não é o hobby do desporto, é o hobby, por exemplo, de conseguir gerir algo em prol de todos. Também é bom. Porque, de facto, se os retirássemos de tudo aquilo que não é estritamente pastoral, se calhar veríamos pessoas mais tristes e mais... pobres, mais reduzidas, mais, portanto, se calhar até mais se encurvadas, porque pronto, é só isto e só posso fazer isto, porque senão todos me julgam, todos... E, de facto, para a felicidade pessoal, que também é necessário, e o padre também tem que ser uma pessoa feliz, ou então não vai atrair ninguém, nem vai gerir, nem vai pastorear ninguém. Isto é uma verdade. Portanto, só a sua paixão e o seu dinamismo espiritual, anímico, também de afetivo, é que vai se tornar um testemunho credível para os outros, para a sua comunidade e para as outras comunidades. Só assim é que de facto funciona também o sentido estritamente do sagrado ou do seu serviço ministerial. Padre, se for Eduardo, uma pessoa completa. Vamos dar um saltinho. Portanto, estamos no ano da vida consagrada. O que é que espera deste ano? Alertas também? É como eu acho que já tínhamos falado disso. Não sei se devemos esperar alguma coisa. Eu acho que deve-nos guiar é sobretudo a motivação. De sabermos que é um período de reflexão especial, proposto a toda a Igreja, pelo nosso lugar no mundo, pelo que estamos a fazer, até mesmo em linha do que estávamos a dizer, neste caso geral e concreto, ao mesmo tempo, de o que é que fazemos do nosso tempo, da nossa vida, do nosso carisma, o que é que fazemos da nossa forma de viver, o que é que isso, se calhar, significa para os outros, de que maneira é que isso toca aos outros, é simplesmente pela oração, é simplesmente pela atividade, é pelas duas coisas. Portanto, eu não espero, se calhar, não tenho essa pretensão de esperar, até porque acho que quando nós esperamos muita coisa, esperamos coisas, não esperamos, de facto já queremos é certos níveis e objetivos, e é isso que é a fonte da nossa frustração e às vezes da nossa tristeza. E portanto, abdico quero muito abdicar, embora seja difícil, de atingir certos patamares ou de ter certas glórias. Preocupar-me é o que é que nos guia, o que é que nos ilumina. Qual é a nossa motivação? É de facto ser felizes, contribuir para o bem de todos e se calhar investigar a esse propósito o que é que de facto nós temos feito como consagrados, como religiosos, como carisma particular em concreto, junto às comunidades, para o crescimento das comunidades, para o crescimento da Igreja, para o anúncio, para até também o anúncio a nós próprios. Se esta reflexão for feita, não duvido que vão ser atingidos frutos. E é uma reflexão que não é só para ser feita neste ano da vida consagrada, embora seja uma ocasião excelente para o fazer, claro que basta. Pode ser em que a tarde pare para ver mais uma vez o sol perder-se no mar, tu e eu. Não pode ser que a noite queira dizer tanta coisa mais de uma vez. Eu sei, pode o amor passar, tarde para ver mais uma vez o sol perder-se no mar, tu e eu. Pode ser que a noite queira dizer tanta coisa, tanta coisa, mais de uma vez. Eu sei. Pode o amor passar? Ninguém saber. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o frade Padre Eduardo Pereira, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. O Santo Padre dedicou um ano à vida consagrada e é acerca desse assunto que temos estado a conversar. Aproveito para lembrar que durante o mês de maio pode ajudar sem gastar. Ao preencher a sua declaração de IRS, se colocar o número de contribuinte de uma instituição de solidariedade social, está a ajudar sem gastar. É 0,5% do valor do seu IRS. Esse montante é transferido do fisco para a instituição que indicou, sem que pague mais. Está, assim, a ajudar sem gastar. Se não tem preferência por nenhuma instituição, ou se tem dúvida em relação à instituição que quer dar, se tratou ou não da documentação de acordo com o Decreto-Lei de 16 de 2001, se não tem preferência, eu sugiro-lhe a Fundação Aurélio Mardiniz, com o contribuinte 500-746-621, por saber que a Fundação encaminha estes valores para adquirir equipamento para a saúde de que poderemos vir a beneficiar no futuro. Se não tem preferência por nenhuma instituição, tome nota do contribuinte 500-746-621, que será colocado no quadro 9 do anexo H da sua declaração de IRS. Desta forma, está a ajudar sem gastar. Padre Eduardo, vamos entrar na parte final do nosso programa e eu vou-lhe colocar mais uma questão. Não será uma questão, serão várias questões. Enquanto o tempo nos permitir, entretanto, coloco-lhe uma questão. Como é que descobriu a sua vocação? É um processo longo, muito longo, muito longo. Muito longo e se calhar pouco assim normal, digamos. Embora entre nós até seja um percurso bastante acompanhado e habitualmente é feito assim, pelo menos até aos da minha geração foi desta maneira. Ou seja, os sacerdotes do Coração de Jesus tinham uma pastoral de abordagem assim muito direta e faziam-no indo às escolas, às aulas de moral, falando da vocação. Não da vocação estritamente religiosa ou sacerdotal, mas falando da necessidade de cada cristão procurar a sua vocação. Isso acabou por ser, ou um padre, o padre Fernando Ribeiro, no caso, já agora bastante idoso, que passou lá na minha escola, em Moreira de Cornos, de onde sou oriundo, no Conselho de Guimarães. E, de facto, também por causa da questão familiar, onde, de facto, em casa já éramos muito inspirados a procurar a nossa realização, mas que fosse uma realização de vida que, de facto, constituísse mais bem para os outros, se fosse útil, fosse maior neste sentido do que simplesmente pessoal ou para consumo próprio. Também éramos uma família numerosa, humilde, e acho que esses testemunhos acabaram por me fazer sempre sonhar bastante alto nesta questão de servir, de ser alguém que as outras pessoas gostassem, mas ao mesmo tempo que eu gostasse de ser essa pessoa que me realizasse assim. Eu ouvir aquilo, de facto, foi um apelo válido. Agora, não foi um despertar, imediatamente quero ser padre, coisa do género, até porque a imagem que tinha, confesso-lhe, que era bastante... agora, olhando para trás, negra ou triste ou de sacerdócio e bem, com o perigo que isto pode significar dizer isto na rádio, portanto, é para ver como era bastante verdadeira, era do miúdo, muito pequenino. Que de facto não compreendia o porquê e estava à procura também da razoabilidade da sua fé. Eu entendo isso muito bem. Portanto, há episódios muito interessantes. Há episódios muito interessantes. Ainda há que há tempos me contavam o seguinte: eu não conheço a pessoa, mas diziam-me que era uma senhora, não digo, acho que já foi há muitos anos, e eu também não a conheço, não. Mas ela namorava e, entretanto, pronto, não há dúvida nenhuma, acho que Deus tocou aquela jovem e ela acabou por largar o namorado e entrou, portanto, numa congregação, que também não sei qual é que foi, também não importa, mas quer dizer, não há dúvida nenhuma, quando Deus nos toca e nos toca com força, se formos dóceis... se formos genuinamente gente que está à procura, de facto, de corresponder da melhor forma aos apelos que sente dentro de si, que sente de mundo à volta, dos sinais, porque de facto é assim também, não é necessariamente por uma aparição ou uma certeza... Claro, claro. Que nós ficamos convencidos de alguma coisa. No caso, nem é de facto um convencimento, é uma procura contínua, é um sim contínuo. E só isso é que faz com que se persevere, é esse investimento permanente. Procura. Se está a fazer assim, procura, permanente. Mas que na verdade é comum a todos, porque quando alguém abdica de procurar, de alguma maneira, não fica onde está. Reduz-se, volta atrás. Eu creio que Edith Stein, as pessoas compreenderão isto também, que eu estou a dizer. Acabou por ela não era católica, não é? Exatamente. Não era cristã, não era católica. Acabou por ir para um convento carico das Carmelitas, exatamente naquela procura que você falava. Ela procurava a verdade e, ao procurar a verdade, acabou por... Eu julgo que, de facto, é o que Jesus prometia. A verdade libertar-vos-á e quem procura, encontra. Agora, não é de facto porque o objetivo está ali visível. O que é que nos guia é de facto a sede, o querer, este desejo de procurar a verdade. Acho que nos leva ao seu caminho. No caso concreto, vocacional, isso significou não um caminho propriamente assim muito colorido, nem não, com muitas alegrias também, mas não era isso. Não fácil, que às vezes é o que parece que nós andamos à procura de coisas fáceis, e de facto procurar coisas fáceis significa com o perigo que isto possa às vezes significar para as pessoas, significa ser infeliz. Procurar coisas fáceis, acessíveis e instantâneas é de facto ser infeliz. Porquê? Porque estamos a reduzir-nos a uma materialidade e das coisas. E os jovens não querem coisas fáceis? É assim, aparentemente até querem, é isso que aprendem. Mas facto... é o que lhe ensinam em casa, é que lhe facilitam em casa. Talvez mas também. Mas se calhar facto, eles não querem. Plural. Eu acho que não também. Ou seja, quando de facto as pessoas eles querem refletem... ser radicais muitas vezes. Sim. E por exemplo, vim agora de TZ na Páscoa. É um lugar onde de facto se vê imensa gente à procura, não necessariamente até porque tem uma confissão cristã, mas porque de facto ali encontram, naquele testemunho de vida dos frades, daquela comunidade que até procura uma realização de uma comunhão específica, assim, ecuménica, eles rezam 3 vezes por dia, mas longamente, com períodos de silêncio, com salmos, com coisas que até nós achávamos que nas nossas paróquias são impossíveis de fazer. São impossíveis talvez porque também nos falta aí o testemunho comunitário, que lá se consegue... que lá os frades esforçam muito por criar e partilhar. Que é esta noção de procurar pessoalmente e partilhar exteriormente. Que é esta ambivalência que as comunidades também deviam de fomentar. E é por isso que é por aqui que se deve avaliar a maturidade de uma comunidade paroquial. Fazem isto, conseguem de facto envolver no seu seio membros de todos os quadrantes, portanto... jovens, crianças, adultos, famílias, solteiros, idosos, conseguem. E de facto ali, vemos os frades, alguns extremamente idosos, portanto não é sequer porque são todos muito, muito novos, ou não, até nem são. Até são muito exigentes, por exemplo, no acompanhamento que fazem na entrada de novos membros, muito exigentes. E eu penso que isso é muito importante. E também no estilo de vida que levam, porque é do... é realmente pobre, vivendo do seu trabalho, mesmo acolhendo aquela gente toda, não tira um cêntimo do acolhimento, só das coisas que fazem, dos objetos, de cerâmica, do trabalho que têm, dos livros que escrevem e que depois procuram vender, até para... E, de facto, só disso é que vivem. Portanto, uma pobreza não só simplesmente aparente, real também, apesar de terem as coisas que estão ao serviço, e é a maior parte das coisas até que fazem e que investem é para pôr ao serviço dos outros, do acolhimento de jovens, dos sítios para eles dormir, condições para cozinharem, as refeições, para gerir tudo isso, e de facto acompanham uma imensidade de pessoas. Jovens. Eles estão, de facto, à procura. E não necessariamente são todos católicos sequer. Sim, agora o testemunho do jovenzinho da margem sul de Lisboa, que estava comigo, que foi muito enriquecedor também conhecê-lo. Eu não o conheci diretamente, ele não falou comigo diretamente, mas falou com os outros que também conhecia, e eles acabaram por partilhar, que ficaram muito felizes por encontrar alguém que há 6 anos procura lá ir, porque de facto é uma pessoa à procura de perceber, quer muito acreditar, mas de facto até não tem facilidade em reconhecer nas comunidades, onde por exemplo se calhar até tem perto de casa, aquele dinamismo espiritual que ali rever. Isto tem acontecido nas jornadas. Muitos jovens que acabam por entrar em congregações naquelas que têm, são mais exigentes. De facto, impressiona, não é? Portanto, por isso é que eu digo, os jovens, pronto, enfim, as famílias dão-lhe todas as facilidades e depois, pronto, tudo bem. Mas a verdade é que eles procuram outras coisas. Eles procuram também. Eles querem ser radicais. Eles querem perceber o seu caminho, a sua identidade. Sim. E isso não passa de... Não se encontra nas ilusões. Nem nas coisas aparentes. E às vezes, aparentemente, somos todos muito simpáticos. Aparentemente, somos todos... E, na verdade, temos todos os nossos quês. Temos todos a necessidade de corresponder a... Não a expectativas, que é o que normalmente... A sociedade nos impõe a expectativa de tiras um curso para depois ter um emprego, por exemplo, e que até nisso depois falha, porque não consegue oferecer. E às vezes, a propósito disso, também têm-se gerado tantas frustrações que de facto fazem as pessoas questionar-se oportunamente, se calhar, embora isso signifique a maior parte das vezes muito sofrimento, porque é constatar que tiveram, se calhar, iludidos durante muito tempo. Que as coisas são todas lineares, ou que isto é tudo assim programado, que isto corre tudo como se quer. Normalmente, ou é a morte de alguém querido, ou é. Sim, normalmente, despoleta todo um processo de rever-se internamente sobre o que é que eu tenho feito na minha vida. Mas queria dizer a pergunta permanente. E até a verdadeira preocupação dos pais, de que os filhos fossem também eles próprios. De facto, olha, agradeço muito à minha família porque sempre me permitiu muito isto, a liberdade de partir, e acabei por o fazer muito cedo. Aos 14 anos estava já num seminário, onde tínhamos aulas internas. Que era um seminário não necessariamente de gente que vai para padre, mas de gente que está à procura. E isto até me ensinou muito este dinamismo atual de estar permanentemente à procura. Mas que de facto já começou em casa. Portanto, não é porque a minha família sabe muito do cristianismo, não sabe, é uma família humilde, nesse sentido até vulgar, portanto, muito comum, muito próxima. São piedosos, não é? Portanto, não acima da média, digamos assim. A não ser em algumas coisas que acho que agora até aprendo a rever e a perceber o essencial. De facto, sim, tem muito esta dimensão interior de uma relação com Deus. Mas não necessariamente isso passa de, assim... facilmente para os filhos. Agora, sempre se preocuparam com isso, daquilo que dependia deles, de facto, a orientarem. E a partir daí, porem-se à confiança. Não deixam de fazer os seus apelos, sei lá, à Eucaristia. Não a mim, mas aos meus irmãos, por exemplo. Olha a importância disso, olha. De facto, vejo que eles fazem isso não apenas porque é uma tradição, mas de facto creem e eles próprios fomentam para eles. E acho que esta é talvez o grande testemunho que eles acabaram por dar. É que não vivem as coisas porque alguém disse para viver, vivem porque o querem, porque o desejam, porque é deles, porque pertence à sua identidade. Pertence àquilo que eles são. Padre Eduardo, o nosso tempo chegou ao fim. Eu não sei como é que vai ficar esta parte final da gravação, porque a chuva está a cair. Espero que não fique e que não fique na gravação. Pronto, de qualquer modo, eu agradeço-lhe, portanto, por mais uma vez... ter aceitado este meu convite. bem, eu também agradeço. É sempre um bom momento para refletir. Também nas minhas... na minha história, no que penso sobre as coisas e ter a preocupação de partilhar que seja útil para alguém. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.